Eu vou fugir daqui. Quando der na telha eu vou, quando der na telha eu vou fugir daqui. Eu vou fugir daqui. Quando der na telha eu vou, quando der na telha eu vou fugir daqui. Pra um lugar onde não tem mentira, no coração só existe a verdade. Onde todos seremos irmãos, independente da realidade. Realidade vai ser muito bela, não verá nem moça nem favela. Nem moleque morrendo por crack, jogado numa viela. Nem polícia matando bandido, nem bandido roubando doutor. Nem mãe chorando por filho que fez verdade sem nenhum amor. Nem polícia matando bandido, nem bandido roubando doutor. Nem mãe chorando por filho que fez verdade sem nenhum amor. Mas então, nós seremos todos respeitados. Negros, brancos, pardos, andando lado a lado na mesma sintonia, no mesmo coração. Sem questão de crença, cor, opinião, Joe. Ali sou zumbi, peri, guarani, tupi. Nasci, cresci, desenvolvi, engoli e digeri. O plexo, complexo, cético, flexo, ao amplexo, aliei. Meu recreio, meu receio, creio, crio, rio. Em ideais, sorrio, no meu lugar de paz. Meu cais do porto, meu beat torto. Onde absorto, me resguardo. Meu quarto num cantinho, um estranho no meu próprio ninho. Tipo parte 1, sou só mais um Jack Nicholson, iluminado. Trancafiado num hotel no céu do inferno. Da razão de todo parto, me parto em vários pedaços, num estilhaço. Na busca insegura da cura da solidão de mim mesmo. Se é isso mesmo, procura esmo. Eu vou fugir daqui. Quando der na telha eu vou, quando der na telha eu vou fugir daqui. Eu vou fugir daqui. Quando der na telha eu vou, quando der na telha eu vou fugir daqui. Yeah.